fecheiro 30. Descobriram que estavam num alpendre fechado à rede, muito mais pequeno do que aquele onde a velha mulher tinha morrido, e passaram por uma outra porta, como muitas das antiquadas portas de rede, ao pormenor da mola que a fazia fechar. Desceram os degraus de madeira até às lajes. Tudo isto está ótimo, disse ele. Está em boas condições. Mas e a casa em si? Pode ser recuperada ou está demasiado estragada? Esta casa? Ele sorriu, abanando a cabeça, com os olhos azuis a brilharem magnificamente, a olhar de relance para ela e depois para o estreito alpendre aberto lá em cima. Querida, esta casa está ótima, ótima. Esta casa continuará aqui muito depois de tu e eu termos morrido. Nunca estive numa casa assim, nem durante todos os anos que vivi em São Francisco. Voltaremos cá amanhã e eu mostrar-te-ei esta casa à luz do dia. Mostrar-te-ei os caibros, se quiseres. Michael parou de falar, envergonhado por estar tão entusiasmado. E voltando a sentir-se preso à infelicidade e ao luto pela velha mulher, exatamente como ela tinha ficado. E depois havia Deirdre. E tantas perguntas ainda por responder sobre Deirdre. Descrevera tantas coisas nesta história. E contudo parecia-lhe a viagem mais sombria. Prefiro olhar para ele e ver o seu entusiasmo ao olhar para as paredes, ao estudar as molduras das portas e os parapeitos e os degraus. Adora-la, não é? Desde garoto que a adoro, disse ele. Adorei-a quando a vi, há 2 noites atrás. Adoro-a agora, apesar de saber as coisas que nela aconteceram, mesmo o que aconteceu àquele tipo do sótão. Adoro-a porque é a tua casa e porque é bela, independentemente do que alguém fez nela ou a ela. Era bela quando foi construída. Será bela daqui a 100 anos. Abraçou-a e ela agarrou-se a ele, voltando a aninhar-se a ele e sentindo que ele lhe beijava de novo o cabelo. Os seus dedos, enluvados, tocaram-lhe na face. Ela tinha vontade de lhe arrancar as luvas, mas não o disse. Sabes, é engraçado, disse ele. Durante todos os anos em que vivi na Califórnia, trabalhei em muitas casas. E adorei-as a todas, mas nenhuma delas me fez sentir a minha mortalidade. Nunca me fizeram sentir pequeno. Esta casa faz-me sentir assim. E faz-me sentir isso porque vai cá estar depois de eu desaparecer. Ela abraçou-o com força e viraram-se e embrenharam-se mais no jardim, encontrando as lajes do caminho, apesar das ervas daninhas que as invadiam e das bananeiras que cresciam, tão espessas e baixas que as suas folhas, como lâminas, roçavam os seus rostos. Os arbustos ocultavam a luz da cozinha por trás deles, enquanto subiam os degraus de pedra. Estava escuro, escuro como o escuro rural. Sentiram um cheiro verde e fétido, como o cheiro de um pântano, e Rowan apercebeu-se de que estava a olhar para uma comprida extensão de água. Ficaram na borda empedrada daquele grande lago negro. Estava de tal forma coberto de ervas que a água só aparecia a brilhar aqui e ali. Os nenúfares brilhavam ousadamente sob o leve fulgor do céu distante. Insetos zumbiam, sonora e invisivelmente. Rãs cantavam e mexiam-se coisas na água, fazendo com que a luz rasgasse subitamente a superfície, mesmo no meio das ervas altas. Ouviram um ruído chilreante, como se o lago fosse alimentado por fontes, e quando ela se mirou os olhos, viu as bicas a jorrarem, os seus finos fios cintilantes de água. Foi a Stella que mandou construir isto, disse ele. Mandou-a construir há mais de 50 anos. Não era suposto ser nada disto. Era uma piscina e agora o jardim apossou-se dela. A terra recuperou-a para si. Como era triste a sua voz. Era como se tivesse tido a confirmação de algo em que não acreditara verdadeiramente e pensar como esse nome a impressionara quando Ellie o proferiu nas últimas semanas de febre e delírio. Stella, no caixão. Ele estava a olhar para a parte da frente da casa e quando ela olhou nessa direção, viu a cumeeira alta do terceiro andar, com as suas chaminés duplas a flutuar contra o céu e o brilho da lua ou das estrelas, não sabia de quais, nas janelas quadradas lá no alto, no quarto onde o homem morrera e onde Anta fugira de Carlota. Anta tinha caído lá do alto, passando pelos alpendres de ferro, antes do seu crânio se partir contra as lajes e o tecido macio do seu cérebro ser esmagado e o sangue correr. Encostou-se mais a Michael. Juntou as mãos atrás das costas dele, encostando o peso do seu corpo a ele. Olhou diretamente para cima, para o céu pálido e para as escassas estrelas aqui e ali, mas brilhantes. E depois voltou a pensar na velha mulher. E foi como se a nuvem do mal não alargasse. Pensou na expressão no rosto da velha mulher ao morrer. Pensou nas palavras e no rosto, na sua mãe, no caixão, a dormir para sempre sobre o cetim branco. Que é, querida? Perguntou ele. E ela ouviu o som das palavras como um ruído surdo no seu peito. Encostou mais o rosto à camisa dele. Começou a tremer, como lhe tinha acontecido frequentemente durante essa noite. E quando sentiu os braços dele a apertarem-na mais, adorou-o. Rãs cantavam aquela sonora canção campestre e ao longe um pássaro piou na noite. Era impossível acreditar que a rua estava ali perto e que para lá das árvores viviam pessoas. Que as minúsculas e distantes luzes amarelas que cintilavam aqui e ali através das folhas lustrosas eram as luzes das casas de outras pessoas. Amo-te, Michael, murmurou ela. Amo-te mesmo, amo-te. Mas não conseguiu livrar-se do enfeitiçamento malévolo. Parecia fazer parte do céu e da gigantesca árvore que se erguia acima da sua cabeça. E da água cintilante no fundo dos limos e das ervas altas. E não o fazia apenas parte de um lugar. Estava nela. Fazia parte dela. E apercebeu-se, ainda com a cabeça encostada ao peito dele, de que não era apenas a recordação da velha mulher e da sua maldade cortante e pessoal, mas sim um mau augúrio. Os esforços de Ellie tinham sido em vão. Há muito que Rowan sentia este mau augúrio. Talvez durante toda a sua vida sentira que depararia com um segredo escuro e temível e que esse segredo era imenso e avassalador e multifacetado e que, uma vez aberto, continuaria a desenrolar-se eternamente. Era um segredo que se transformaria no mundo e as suas revelações expulsariam a própria luz da vida normal. Aquele longo dia na cidade cálida de cortesias e rituais antiquados tinha sido apenas a sua primeira manifestação. Até os segredos da velha mulher tinham sido um mero início. E este grande segredo retira a sua força da mesma raiz de onde eu retiro a minha força, que era boa, que era má. Porque no fim não podem ser separadas. Rowan, deixa-me levar-te daqui, disse ele. Já nos devíamos ter ido embora. A culpa é minha. Não, não importa irmo-nos embora daqui, murmurou ela. Gosto disto. Não importa para onde quer que eu vá. Portanto, porque não ficarmos aqui, que é escuro e silencioso e belo? Voltou a sentir o cheiro suave e pesado daquela flor. Da flor a que a velha mulher chamara jasmim da noite. Sentes este cheiro, Michael? Ela olhou para os nenúfares brancos a brilhar no escuro. É o cheiro das noites de verão em Nova Orleans, respondeu ele, de passear sozinho e de assobiar e de bater nos gradeamentos de ferro com um galho. Ela adorava a vibração profunda da sua voz, que lhe ressoava no peito. É o cheiro de passear por estas ruas. Ele olhou para ela, parecendo esforçar-se por distinguir o seu rosto. Rowan, aconteça o que acontecer, não te desfaças desta casa. Mesmo que tenhas de ir embora para nunca voltar, mesmo que venhas a odiá-la, não te desfaças dela. Nunca a deixes cair nas mãos de alguém que não a ame. É demasiado bela. Tem de sobreviver a tudo isto, exatamente como nós. Ela não respondeu. Não confessou aquele medo escuro de que não sobreviveriam, que de alguma forma tudo o que lhe tinha dado consolo seria perdido. E depois lembrou-se do rosto da velha mulher, lá em cima, no quarto da morte, onde o homem morrera há anos e anos, e da velha mulher a dizer-lhe: pode escolher, pode quebrar a cadeia. A velha mulher a tentar quebrar a sua própria crosta de maldade e perversidade e frieza, a tentar oferecer a Rowan algo que ela própria se apercebera, que era brilhante e puro. E no mesmo quarto, com aquele homem que morrera, indefeso, amarrado naquela carpete, enquanto a vida continuava nas salas lá embaixo. Vamos embora, querida, disse ele. Vamos voltar para o hotel, insisto. Vamos nos meter numa daquelas camas grandes e macias do hotel e aconchegarmos-nos um ao outro. Podemos ir a pé, Michael? Podemos ir devagar, pelo escuro? Sim, querida, se quiseres. Não tinham chaves para fechar a casa. Deixaram as luzes acesas por detrás das janelas sujas ou com cortinas. Foram pelo caminho, saindo pelo portão enferrujado. Michael abriu o carro, tirou uma pasta e mostrou-lhe. Era toda a história, disse. Mas ela só a podia ler depois dele lhe explicar algumas coisas. Tinha coisas que a iam chocar. Talvez mesmo perturbá-la. Falariam disso na manhã seguinte ao pequeno almoço. Ele tinha prometido a Aaron que não lhe daria sem dar algumas explicações. E era por ela que ele ia fazer isso. Aaron queria que ela compreendesse. Ela assentiu. Não sentia a menor desconfiança em relação a Aaron Leitner. Não era possível as pessoas enganarem-na. E Leitner não tinha necessidade de enganar ninguém. E quando pensou nele, recordando-se da sua mão no seu braço durante o funeral, teve a sensação inquietante de que ele era demasiado inocente, tão inocente como Michael, e o que os tornava inocentes era que não compreendiam verdadeiramente a maldade nas pessoas. Estava agora extremamente cansada. Por mais que uma pessoa visse ou sentisse ou viesse a saber, sentia cansaço. Não se pode chorar e sofrer hora após hora e dia após dia. No entanto, ao olhar para trás, para a casa, pensou na velha mulher, fria e pequena e morta, na cadeira de balanço, e que a sua morte nunca seria compreendida ou vingada. Se eu não a tivesse morto, podia tê-lo odiado com tanta liberdade. Mas agora tenho esta culpa por causa dela, bem como todas as outras dúvidas e angústias que ela trouxe para primeiro plano. Michael estava ali parado com um ar perdido, a olhar para a porta da frente. Ela puxou-lhe a manga ao aproximar-se dele. Parece um grande buraco de fechadura, não parece? Perguntou ela. Ele assentiu, mas parecia estar longe, imerso nos seus pensamentos. Era assim que chamavam a este estilo. Porta em forma de buraco de fechadura, murmurou ele. Faz parte da mistura egípcia, grega, italiana, de que tanto gostavam na altura em que esta casa foi construída. Bom, fizeram uma bela obra, disse ela numa voz cansada. Queria falar-lhe na porta gravada no jazigo, no cemitério, mas estava demasiado cansada. Caminharam os dois lentamente, seguindo por Phillip Street, depois por Britannia e pela Jackson Avenue. Passaram por belas casas no escuro, passaram por muros de jardins, depois dirigiram-se para St. Charles Avenue, passando à porta de lojas e bares fechados e pelos grandes edifícios de apartamentos em direção ao hotel. Ocasionalmente passava um carro por eles e uma vez apareceu um elétrico com um clangor metálico ao passar pela esquina e desaparecendo a rugir com as janelas vazias cheias de luz amarela. Fizeram amor no chuveiro, beijando-se e tocando-se apressada e desajeitadamente, o toque das luvas de pele excitando Rowan quase loucamente quando lhe tocaram nos seios nus e entre as pernas. A casa tinha desaparecido, bem como a velha mulher e a pobre e bela Deirdre. Havia apenas Michael, apenas o seu peito musculado com o qual ela tinha estado a sonhar e o seu sexo grosso nas suas mãos, erguendo-se do seu ninho de pelos escuros e encaracolados. Há alguns anos, ao tomarem café na faculdade, um idiota de um amigo seu tinha-lhe dito que as mulheres não achavam o corpo dos homens belo e que o que importava era o que o homem fazia. Bom, ela sempre adorara os homens, não só por aquilo que faziam, como também pelo seu corpo. Adorava aquele corpo. Adorava a sua dureza e os seus minúsculos mamilos sedosos e macios e a barriga dura e aquele sexo que ela meteu na boca. Adorava sentir aquelas coxas fortes sob os seus dedos e os pelos macios na curva das costas, sedosos e duros, era o que os homens eram. Passou as mãos ao longo das pernas de Michael, arranhando-lhe a parte de trás dos joelhos e apertando os músculos das pernas, tão fortes. Empurrou-o contra os azulejos, sugando mais profundamente, com movimentos deliciosos, com as mãos a agarrarem-lhe os testículos, erguendo-os e encostando-os contra a base do sexo. Suavemente ele tentou erguê-la, mas ela queria que ele acabasse na sua boca. Puxou-lhe as ancas contra ela com mais força. Não largava. E o orgasmo veio. E o seu gemido foi tão bom como tudo o resto. Mais tarde, quando se meteram na cama, quentes e secos, com o ar condicionado a funcionar baixinho, Michael tirou as luvas e recomeçaram. Não consigo deixar de tocar, disse ele. Não suporto. E quero perguntar-te como foi quando aquilo aconteceu. Mas sei que não te devo perguntar isso. E sabes? É como se tivesse visto o rosto do homem que te tocou. Ela encostou-se à almofada a olhar para ele no escuro, a adorar o peso do seu corpo em cima dela e as suas mãos que quase lhe puxavam o cabelo. Fechou a mão e esfregou os nós dos dedos ao longo do seu queixo, sentindo a barba por fazer. Era como se fosse eu própria a fazê-lo, disse ela baixinho, agarrando-lhe a mão esquerda e puxando-a, de forma a poder beijar-lhe a palma. Ele contraiu-se e o seu sexo fez pressão contra a coxa dela. Não era a sensação de trovão e relâmpago, como se estivesse com outra pessoa. Não eram células vivas contra células vivas. Adoro estas células vivas, ronronou-lhe ele ao ouvido, beijando-a violentamente. Quase a magoava com os seus beijos, mas a boca dela ia ao encontro da sua, tão ardente e violenta como a dele. Eram 4 da manhã quando ela acordou. São horas de ir para o hospital? Não. Michael dormia profundamente. Não sentiu o leve beijo que ela lhe deu na face. Vestiu o robe de turco branco que encontrou pendurado no armário e dirigiu-se silenciosamente para a sala da suíte. A única luz era a da avenida. Estava tudo deserto lá embaixo, silencioso como um cenário. Ela adorava as ruas de madrugada quando estavam assim, quando se sentia que se podia ir para lá dançar como se quisesse, como se fossem palcos, porque os seus riscos brancos e semáforos não significavam nada. Tinha a cabeça leve e bem e sentia-se em segurança ali. A casa estava à espera. Mas a casa tinha esperado durante muito tempo. A telefonista disse-lhe que ainda não havia café, mas havia uma mensagem para ela e para Mr. Curry, de um tal Mr. Leitner, dizendo que regressaria ao hotel mais tarde e que podia ser contactado durante a manhã na casa-refúgio. Ela apontou o número. Foi à pequena cozinha, descobriu uma cafeteira e café e fê-lo ela própria, regressando depois à sala e fechando cuidadosamente a porta do quarto e a do pequeno corredor entre o quarto e a sala. Onde estava o dossiê sobre as bruxas Mayfair? Que é que Michael teria feito à pasta que trouxera do carro? Procurou na pequena sala, com as suas cadeiras com folhos e o seu sofá. Procurou na pequena escrivaninha e nos armários e até na cozinha. Depois, silenciosamente, voltou ao quarto e ficou a olhar para ele a dormir à luz que entrava pela janela, para o seu cabelo encaracolado na parte de trás do pescoço. No armário, nada. Na casa de banho, nada. Inteligente, Michael, mas vou encontrá-la. E depois viu um canto da pasta. Ele tinha-a posto atrás da cadeira. Não revelava lá grande confiança nela. Mas também é certo que eu estou a fazer o que mais ou menos prometi não fazer, pensou ela. Pegou na pasta, parando para escutar o ritmo da sua respiração profunda. E depois fechou a porta, indo em bicos de pés pelo corredor e fechando a segunda porta. Pousou a pasta em cima da mesinha de café, à luz de candeeiro. Depois foi buscar o café e os seus cigarros, sentou-se no sofá e olhou para o relógio. Eram 4:15. Adorava aquela hora. Adorava-a positivamente. Era uma boa altura para ler. Era também a sua hora de ir de carro para o hospital, passando todos os sinais vermelhos no grande e silencioso vácuo, com o espírito cheio de pensamentos ordenados e detalhados das operações que a aguardavam. Mas era uma hora ainda melhor para ler. Abriu a pasta e tirou a grande pilha de dossiês, cada um com o curioso título Dossiê sobre as Bruxas Mayfair. Isso fê-la sorrir. Era tão literal. Inocente, murmurou. São todos inocentes. O homem do sótão provavelmente era inocente. E aquela velha mulher, bruxa até à medula. Rowan fez uma pausa, dando a primeira fumaça no cigarro e pensando como é que compreendia aquilo tão completamente e porque é que estava tão certa de que eles, Aaron e Michael, não compreendiam. Esta convicção manteve-se. Folheando rapidamente os dossiês, avaliou o tamanho do manuscrito, como fazia sempre com os textos científicos que queria devorar de uma assentada. E depois leu rapidamente uma página ao acaso, para avaliar a proporção de abstrações e de palavras concretas, considerando-a bastante boa, pois as últimas excediam em larga medida às primeiras. Levaria umas 4 horas a ler aquilo. Com sorte, Michael dormiria até lá. O mundo dormiria. Aconchegou-se no sofá, encostou os pés descalços à beira da mesinha de café e começou a ler. Às 9 horas, percorreu lentamente Fish Street, até chegar à esquina com Chestnut. O sol já ia alto no céu e os pássaros cantavam quase furiosamente nas copas frondosas das árvores. O crucitar agudo de um corvo irrompeu através do coro mais suave. Esquilos corriam pelos ramos grossos e pesados que se estendiam por cima dos gradeamentos e muros de tijolo. Os passeios, recém-varridos e limpos, estavam desertos e todo aquele lugar parecia pertencer às suas flores, às suas árvores e às suas casas. Até o ruído do trânsito ocasional era engolido pela quietude e verdura envolvente. O céu, azul e límpido, brilhava através da teia de folhagem e a luz, mesmo à sombra, parecia de alguma forma brilhante e pura. Aaron Leitner estava à espera dela ao portão. Um homem de ossos estreitos, com um fato tropical claro, com o aspecto impecável de um inglês, chegando ao pormenor da bengala. Ela tinha-lhe telefonado às 8 e pedido para se encontrar com ele. E mesmo à distância via que ele estava profundamente preocupado sobre a sua reação ao que lera. Ela atravessou o cruzamento sem se apressar. Aproximou-se dele lentamente, de olhos baixos, com a cabeça ainda cheia da longa história e de todos os pormenores que tão rapidamente absorvera. Quando deu por si, à frente dele, apertou-lhe a mão. Não tinha ensaiado o que tencionava dizer. Aquilo ia ser uma provação para ela. Mas sentiu-se bem ali, a apertar-lhe a mão calorosamente, enquanto estudava a expressão no seu rosto franco e agradável. Obrigada, disse ela, a sua voz soando-lhe fraca e inadequada. O senhor respondeu a todas as piores e mais atormentadoras perguntas da minha vida. Na realidade, nem sabe o que fez por mim. O senhor e os seus investigadores descobriram a parte mais escura de mim. E o senhor sabia o que era e fez luz sobre ela e relacionou-a com algo maior e mais antigo e igualmente real. Abanou a cabeça ainda a apertar-lhe a mão, esforçando-se por continuar. Não sei como dizer o que quero dizer, confessou. Já não estou sozinha. Refiro-me a mim, ao todo de mim, não apenas ao nome e à parte que a família quer. Refiro-me ao que sou. Suspirou. As palavras eram tão desajeitadas e os sentimentos por detrás delas tão imensos como o seu alívio. Obrigada, disse ela, por não ter mantido os seus segredos. Agradeço-lhe do fundo do coração. Ela viu o seu espanto e a sua ligeira confusão. Lentamente ele assentiu. E ela sentiu a sua bondade e, acima de tudo, a sua predisposição para confiar. E que é que posso agora fazer por si? Perguntou ele com absoluta e desarmante franqueza. Entre, disse ela. Vamos conversar.